chegou. Oh, era o que faltava. Ah, aqui. Demoras. Anda lá, vamos. Estás com uma pressa hoje? Pois claro que estou, está a chegar a hora. Mas está a chegar a hora do quê? Oh, então, está a chegar a hora do físio? Olá novamente. Sejam bem-vindos ao segundo capítulo da Hora do Físio. Para quem ainda não sabe, meu nome é Carlos Moreira e serei o vosso anfitrião ao longo dos quase 40 minutos de duração deste episódio. Antes de começar, aproveito já para agradecer a todos que ouviram o primeiro episódio deste podcast, que teve como convidado o fisioterapeuta Eduardo Marino e como tema o Trail Running, e também para enviar um grande obrigado a todos que forneceram feedback sobre o mesmo e pelas mensagens de encorajamento. Felizmente, a resposta foi maioritariamente positiva e espero que assim se mantenha ao longo do tempo. Posso garantir desde já que irei fazer por isso. Ora, com a esperança que vocês, caros ouvintes, estejam a ouvir este episódio durante a vossa corridinha, uma vez que estas festas todas deixam marcas, vou apresentar o convidado deste episódio. Como já tive a oportunidade de referir, Lucas Brinco representa tudo aquilo que o jovem fisioterapeuta pode oferecer ao desenvolvimento desta profissão. É o presidente do Movimento Jovem da Fisioterapia, uma rede relativamente recente no âmbito da fisioterapia jovem, e também já foi representante português na Confederação Europeia de Estudantes de Fisioterapia, o que lhe deu uma grande bagagem em termos de conhecimento de como esta é vista lá fora. Neste episódio, eu e o Lucas conversámos sobre associativismo, algumas das diferenças entre Portugal e os principais países europeus no que toca à nossa profissão e, claro, sobre o MJF. Uma vez que há algumas referências temporais e de modo que não fiquem confusos durante o episódio, informo que esta conversa foi gravada em meados de outubro do ano passado. Como é natural, espero que gostem. Vamos lá. Do rendimento disponível das aumento. Então, Lucas, como é que estás? Vai tudo bem por aí? Então, Carlos, estás bom? Está tudo, tudo bem por aqui? Bem? E por aí pelo norte? Vai tudo bem. E por Lisboa? Está bom, está sol. É, pronto, olha, antes de tudo queria agradecer-te pela tua presença aqui no episódio do neste mais um episódio da Hora do Físio. E para iniciar, queria que fizesse uma breve apresentação para as pessoas que não te conhecem. Está bem, se puder ser. Pronto, obrigado eu. Já estava muito curioso com este projeto e sabes que eu acho que é uma coisa que é precisa ou que não existe em Portugal e vai ser de interesse. Quero ver como é que vai desenvolver. Pronto, o meu nome é Lucas Brinco. Acabei, em teoria, teria acabado o curso em junho do ano passado. Decidi não acabar e fui para a Inglaterra estudar durante mais um semestre. Esse é o nível de idiota que sou. Entretanto, acabei em fevereiro. Estive a trabalhar umas semanitas em sítios variados. E agora estou em Lisboa a trabalhar no Clube Recreativo Leões de Porto Salvo. Sou um dos três fisioterapeutas que lá está a colaborar. Para além disso, sempre estive muito envolvido na parte associativa de fisioterapia ou de outras coisas. Estive envolvido na Erasmus Student Network, estive na Associação Académica da Universidade de Aveiro, trabalhei também com o núcleo da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro e, a um nível mais internacional, estive envolvido desde cedo com a European Confederation of Physiotherapy Students. Sou representante português desde há um ano e meio e vou deixar de ser agora em breve, que no final desta conversa vou apanhar um voo para Manchester e passar a pasta a outro colega português. Pronto, fantástico. Em relação ao associativismo, e é com isso que eu queria iniciar a conversa, sempre estiveste ligado a vários movimentos da fisioterapia, movimentos associativos, e eu queria te perguntar se sempre tiveste esta vontade de estar ligado a estas questões, ou se foi algo que surgiu mais para o final do curso? Fisioterapia nunca, não era o meu sonho desde sempre, até porque não conhecia a maior parte dos estudantes que acabam em fisioterapia, não fazem ideia no que se meteram. E eu fui um desses, quando eu achava que queria ser engenheiro ou alguma coisa e nunca fiz a terapeuta. Por isso, quando entrei e quando decidi que ia ficar no curso, sempre tive a necessidade de fazer algo mais. Por isso, estar envolvido na parte internacional com a Erasmus Student Network, depois também o associativismo da academia com a Associação Académica da Universidade de Aveiro. Mas sempre foi uma coisa que eu senti necessidade, que era fazer para além do que o curso me oferecia diretamente envolvido à fisioterapia. Depois, no último ano e depois progressivamente, é que fiz a transposição do que aprendi das soft skills, que aprendi destas outras associações, para o associativismo da fisioterapia, para estar envolvido na parte não clínica, da fisioterapia, que acho, pronto, acho muito importante de ter consciência disso, e é isso que tento fazer no meu dia a dia, dar consciência aos meus colegas dessa necessidade. Certo, ok. Houve alguma coisa mais em específico que te motivou para dentro da realidade da nossa profissão em Portugal? Sim, eu quando estive em Inglaterra, quando fui para a Inglaterra em setembro do ano passado, e tive a sorte de, com o nosso colega o Renato Andrade, participámos num concurso da ECPTS, que era um envio de um vídeo. Não te vou dizer qual é que é o vídeo que nós fizemos, porque estava péssimo, mas ganhámos a entrada no Congresso Nacional de Fisioterapeutas da CSP, em Inglaterra. Pronto, e isso, passado esses 3 dias, foi sem dúvida um momento muito motivador para estar mais envolvido no associativismo em Portugal. Já tinha organizado o ENEFT durante 2 anos, mas de fazer uma coisa um bocadinho mais contínua, não só preparar 4 dias de reunião, mas talvez um ano inteiro de reunião. E esse foi o momento que decidi que queria fazer alguma coisa quando estava em Inglaterra, sem dúvida. Ok, muito bom. Pronto, agora virando já a conversa para a parte do MJF, o Movimento Jovem da Fisioterapia. És o presidente do movimento, se não estou em engano. Não, não, não, está certo. Ah, Sim, claro que é um título que para mim não me interessa nada, porque Sim, é muito claro. vazio. O movimento não deixa de ser um grupo de pessoas interessada em saber mais, em ter alguma consciência e passar esse conhecimento, essa consciência, essa envolvência, ao máximo número de colegas possível. Neste momento é isso que somos, ou seja, sou presidente porque precisamos ter uma estrutura para as várias tarefas a que nos dedicamos, Exato. mas de resto sou mais um do grupo. Exato, exatamente. O que eu te queria perguntar é que como é que surgiu a ideia de criar este movimento? Foi exatamente no Congresso de Inglaterra, que nós tivemos o apoio da CSP Students. A CSP é Chartered Society of Physiotherapy, é a espécie da APF, não é, de Inglaterra, Sim, mas sim. com um bocadinho mais poder de fiscalização e de regulamentação. E fomos apoiados por essa estrutura, e eu percebi um bocadinho como é que funcionava a estrutura, que todas as turmas tinham um representante, funcionava em pirâmide, havia um representante por escola, depois representantes por região de Inglaterra, e depois um contacto estava dentro da CSP. E fiquei muito interessado em ver como é que aquilo funcionava. Reuniam-se de tempos a tempos num hotel durante um fim de semana, havia uma discussão assim contínua. Essa realidade que Sim. eu senti que era muito importante, o apoio que deram, a presença de alunos internacionais, foi tudo graças à organização que havia em Inglaterra. Por isso quis trazer isso um bocado para Portugal, e a primeira coisa que fiz foi juntar um grupo de pessoas que já tinham estado envolvidas em várias coisas, ou comigo no ENEFT, ou em outros projetos, no IPSM, em associativismo local, mas muito bom. E depois de juntar essas pessoas, tentamos ver então o que é que fazemos com isto. O meu primeiro objetivo era só apresentar estas pessoas todas, que eu conhecia todas individualmente, e achava que era interessante para eles conhecerem-se. Esse foi o primeiro passo. Depois o passar a MGF foi um envolver, foi uma bola de neve que foi crescendo, ao contactarmos também com o grupo, o Fisio Jovem. Que agora já está um bocado menos ativo, mas que no início do meu percurso na universidade, foi muito importante, com a organização Physio Meeting, e perceber esse outro lado que não clínico da fisioterapia, e foi evoluindo até o que neste momento é, que ainda é uma coisa muito não específica, mas a ganhar a cada semana uma direção específica de intervenção e de presença. Exato. E depois já fizeram o fórum, não é? Que foi muito recentemente. Desde que iniciaram o projeto, como é que tem corrido? Altos e baixos, para já. Assim, o projeto começou em outubro do ano passado. Nós começamos a trabalhar em outubro do ano passado. Até a nossa apresentação ao público, que foi em maio, passou-se muito tempo. Passaram-se muitas mudanças. A começar pelo o que éramos, quem é que estava envolvido, quais é que eram os nossos objetivos e é que nos propunhamos. Exato. Se formávamos associação, se continuávamos como um grupo de trabalho de um grupo de pessoas, ou se nos integrávamos na Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, que o objetivo nunca foi criar uma coisa paralela e em que as pessoas tenham de optar, simplesmente foi fazer uma ponte entre o mundo do estudante e o mundo do fisioterapeuta e consequentemente, a APF, que sempre sentimos que essa ponte não estava feita e que podíamos dar uma ajuda nisso. Se esse trabalho era feito do lado de dentro da APF ou de fora, inicialmente começámos por fazer por fora, não uma nova associação, mas a fazer um trabalho não ligado. Neste momento estamos a evoluir para uma situação em que podemos passar a estar por dentro, mas mantendo sempre os objetivos de ser responsáveis por esta ponte que, neste não existindo, deixa os estudantes e os que são licenciados um bocado desamparados, não é? Quando acabamos o curso. Exato. Consideras, e obviamente eu também considero, importante esta ligação entre a APF e os jovens estudantes, não é? Sem dúvida. Porque nos últimos anos é algo que realmente tem falhado. Nós, o pessoal que está metido na fisioterapia há, que é 5 anos, não temos noção do que é que está para trás, mas a questão é, também não temos de ter, porque a nossa realidade para nós são esses 5 anos, e desses 5 anos nunca sentimos, pelo menos falo do pessoal que estudou na Universidade de Aveiro, nunca sentimos esta presença. Fomos sentindo algumas referências e assim, mas nunca senti uma necessidade ou uma vontade de fazer parte da APF até que acabei o curso. E acho que isso está errado, acho que tem de estar mais presente para que não seja uma coisa estranha quando se acaba o curso. Acho que tem de ser um mecanismo lógico, que é, já estive envolvido durante os meus 4 anos de formação, vou continuar a estar envolvido e vou produzir, agora que sou profissional vou fazer parte. E tem de ser um bocadinho mais fluido, e a maneira de ser mais fluido é estar presente desde o início. Ir ter com os estudantes também, de certa forma. Sim, sim, sem dúvida. Que é uma coisa que já foi feita pela APF, atenção. Que dentro do plano de atividades anual está que se vai, a APF, pelo Conselho Diretivo Nacional, vai às escolas para fazer passar algumas mensagens importantes para cada ano. O que acontece é que isso na prática não tem acontecido muito, e é o que vemos com... que é também também essa parte dessa realidade com o ENEFT, não é? Uhum. Com o Centro Nacional de Estudantes de Fisioterapia, que não sentia essa ligação. Era só mais um hipotético parceiro que depois nunca desenvolvia muito, e nem em termos de contacto com as pessoas que lá estavam presentes. Pronto, eu achei que podíamos fazer um bocado, ajudar a fazer a diferença aí. Exato. Mas em relação a isso ainda, não querendo fugir do assunto, em relação a essa falta de ligação, embora, como disseste bem, a APF já foi ter de encontro com os estudantes, por que razão é que essa ligação falha? Porquê? Não é? Pronto, eu não sou a pessoa mais certa para responder a isso. Sim, e sim, até, sim. Até neste desafio... Neste momento é mais uma conversa. Sim, sim, eu desafio-te a ter pessoas mais indicadas para responder a isso, porque... É uma resposta interessante de ser num podcast assim, claro. Eu creio que os motivos são vários. Não há um motivo, não é por falta de vontade, talvez por falta de recursos humanos, não é? Que a APF não tem assim tantas pessoas, todas as pessoas que lá estão em voluntariado, todos os fisioterapeutas lá estão em, como voluntários, mesmo da direção. Sim. Portanto, isso ajuda. Depois também há a receptividade da parte das escolas, a envolvência que as escolas têm com a APF, e depois o que transmitem para os alunos também poderá ser um responsável em parte, mas creio que não há, acho que foi uma junção de variáveis que levaram a esta situação, que não é nada positiva. Exato. Mudar de assunto, já tiveste a oportunidade de verificar como é que é a realidade da fisioterapia e a maneira como esta é vista em vários países, como por exemplo Inglaterra, Bélgica? Existem diferenças no que toca às realidades da profissão entre esses países, a maneira como é vista pela população, pela sociedade e até mesmo pelos estudantes e pelos fisioterapeutas desses países? Sim, sim, sem dúvida. Nós, por um lado, nós em Portugal subvalorizamos os fisioterapeutas, os estudantes de fisioterapia subvalorizam-se, por um lado, pelas capacidades que acham que têm, por outro, pela formação que lhes é dada. E que consideram que lhes é dada. Isso tem implicações diretas na parte quando passam a ser profissionais. Por outro lado, todo o sistema à volta da fisioterapia, em Portugal, nós sabemos que não favorece a prática do fisioterapeuta, a boa prática do fisioterapeuta. Sim, sim. A prática de fisioterapeuta favorece, mas não é eu não, nem posso chamar a isso fisioterapia, não é? Em relação a... Varia muito de país para país. Em Inglaterra Inglaterra, começando pela Inglaterra. Pronto, em Inglaterra tive durante um semestre, tive a ter aulas com o primeiro ano e tive a ter aulas com o terceiro ano. Repeti anatomia no meu quinto ano e foi uma experiência muito interessante. E tive a ter uma das últimas cadeiras que eles iriam ter. Ou seja, vi a diferença, vi como é que eles entram na universidade e como é que eles saem. O trabalho de casa fazem muito mais trabalho em casa, estudam muito mais da realidade que eu tenho em Inglaterra nos primeiros tempos. Quer dizer, no primeiro mês falávamos em prescrição de exercício específico para condições com base na anatomia, coisas muito específicas, muito da fisioterapia, e a relação dos professores, e isso aí é uma realidade que eu vi em vários sítios, na Holanda, em Inglaterra, que é a relação dos professores para com os alunos, não é professor-aluno. Isso é nas engenharias, etc. Aqui é de colega e futuro colega. E isso, exato, é uma diferença muito grande. É importante. E eu senti isso mesmo com os professores em Inglaterra, que quer dizer, eu estava na cadeira de anatomia no meu quinto ano, obviamente, quando era a parte prática, já lá estava quase como assistente, não é? Porque não tinha dentro... Para mim, eu ia com atenção aos pormenores, mas mesmo aí... Conseguia sempre ver, a postura do professor era sempre para com os meus colegas e referia-se à turma toda. Isso acho que é uma parte muito importante, a postura dos professores. Pronto, na Holanda a minha experiência, que é a minha experiência é muito específica com a escola de Nijmegen, porque é aí que tenho amigos, é aí que conheço professores, foi aí que estive durante o Physiocouch evento, vi uma importância que me abriu um outro mundo, que é a parte da pedagogia e da importância da pedagogia no ensino da fisioterapia em específico. Nós vamos ter relações de tutor tutelado o resto da nossa vida toda, como orientadores, como colegas mais experientes, menos experientes, e essa relação é muito importante e deve ser fomentada e deve ser criadas bases para isso durante o curso. Ou seja, o curso... Diz. Isso é muito interessante. Não, desculpa. Sim, sim, sim. O curso não pode ser só um ensino da parte clínica e da parte técnica, porque para isso estamos-nos a reduzir, era aquilo que eu dizia, estamos-nos a subvalorizar logo à partida. Se nós sabemos que vamos ser, pá, o quê? 80% de nós vai ser orientador. Uma vez nós temos de ter essas competências têm de ser treinadas durante os 4 anos de curso, assim como as competências de uma terapia virada para a neurologia ou para a cardiorrespiratória. Acho que é de igual importância. E isso é esse foi o mundo que a minha muito, muito breve passagem pela Holanda, foi um pouco mais do que um fim de semana, me abriu essa realidade e depois mantive-me sempre a par dos conceitos que eles usam. Tem um impulsionador muito bom, que é o Yoast, que traz conceitos muito, muito interessantes, que tanto quanto sei depois também tem alguma repercussão com a escola cá em Portugal, com a escola de Alcoitão, uhum, pela ligação que há entre professores, colegas, mas que acho que devia ser mais generalizado em Portugal para o bem da fisioterapia. Certo, ok. Pronto, agora virando também para a maneira como ela é vista pela sociedade e pelas pessoas, não só pelos estudantes. Se calhar na Holanda não tiveste muito tempo de verificar isso, mas se calhar em Inglaterra, onde te passaste mais tempo. Porque uma das coisas interessantes que eu verifiquei claro, foi só uma imagem, mas foi, salvo erro, no metro, não sei se foi de Londres ou uma outra cidade da Inglaterra em específico, de You Have Back Pain. Pronto, vai ter com o físio, ok? Eu vi um cartaz, algo do género, que é uma coisa muito interessante. Ignora aqui o meu inglês, que agora falhou. Sim. É uma coisa muito interessante, porque... Pois cortas. Isto aqui, exatamente. Isto aqui em Portugal é uma coisa quase impossível de acontecer, veres um cartaz isto na rua, não é? Lá está, mentalidades. Mas o que realmente te interessa... Vamos lá ver, a existência de um cartaz assim diz duas coisas, não é? Exato. Um diz a necessidade de haver um cartaz assim. Sim, sim. Dois, o que foi feito, o que está por trás, para que no final esteja lá um cartaz afixado. Que é, não foi uma pessoa a título individual que pôs lá um cartaz. Exatamente. Essas são as duas coisas importantes que eu tiro desse cartaz. A mensagem que é importante, a mensagem que passa é importante, é a sensibilização. Mas eu gosto de olhar um bocadinho para trás. Essa organização, essa sensibilização, esses movimentos de sensibilização da comunidade são muito importantes e não existem em Portugal a um ponto massivo e é importante, sem dúvida. É importante, só que para isso é preciso que haja união, é preciso que as pessoas estejam associadas e aí entra a APF, sem sombra de dúvida, porque depois é uma... Como diria uma sábia professora nossa, Carlos, é uma pescadinha de rabo na boca. Se as pessoas não se associam, não dá para dar esse poder à sensibilização. Se não dá para dar poder à sensibilização, a fisioterapia está para baixo, as pessoas não se revêem na associação e mantém-se assim neste ciclo. Portanto, isso é um dos pontos. Se há necessidade de sensibilização em Portugal? Ah, sem dúvida, porque como digo, o sistema não está virado para a fisioterapia e eu acredito que o futuro da fisioterapia seja infelizmente ou felizmente, a prática privada. Felizmente para a qualidade, porque aí entra muita competição e tens de ser o melhor para ver pessoas. Sim. E acho que isso é uma motivação muito boa e não podes ser comodista, porque... Ah, já tirei o curso de 4 anos, 4 anos não é nada no que toca a uma profissão como a nossa e com a complexidade que o corpo humano tem. Com o corpo, não, que o ser humano tem. Muito bem. Em relação a como é que a população vê, eu acho que se tem de começar a fazer por mudar. E não é só falar, queixar-se de que a mentalidade é diferente ou que a mentalidade não dá valor ao fisioterapeuta. Acho que é preciso fazer por isso. E não é só fazer a título individual. Fala-se muito de, se cada um de nós for o melhor profissional, vamos mudar a maneira como vê os fisioterapeutas. Sim, mas não só. Pronto, isso respondendo a esse cartaz que estava, sim, creio que era no metro de Londres, em relação ao consultar o fisioterapeuta. Depois ainda há uma parte que é... Isso refere para o acesso direto, para ir diretamente ao fisioterapeuta, para não estar a ir a um médico que poderá medicar. O que acontece muitas vezes em Portugal é medica e, se não resolver, depois vamos fazer mais investigação. Pelo fisioterapeuta, vai ao fisioterapeuta, avalia para ver se é para ele ou se é para referir para um médico. Se for para ele, vai desenvolvendo, sempre com atenção à evolução da condição, qualquer momento poderá referenciar. Na Holanda isto não se fazia até há algum tempo, não havia este acesso direto. Quando passou a haver, houve a necessidade de uma formação extra, de uma reformulação do ensino base e da formação que os fisioterapeutas que já estavam na prática tinham, que era para poderem ter acesso direto, que é um refinamento da identificação de red flags, de o que é para a fisioterapia, o que é da competência do fisioterapeuta, o que é que não é, o que é repartido. E eu acho que essa realidade não existe em Portugal, porque temos, por um lado, a prática privada, meramente privada, em que ou é um fisioterapeuta bom, há muitos assim que conseguem fazer este discernimento já pela formação que acumularam, pelo conhecimento que acumularam, ou é privado e não têm esse conhecimento, e então é para mim até não ser, que é grave. Não, quem perde, a nossa prática nunca deve ser virada para o fisioterapeuta, mas sempre para a pessoa que precisa. Ou pessoas que estão a trabalhar sobre uma alçada em que estão muito dentro de um mecanismo de fazer sempre a mesma coisa, deixaram de pensar, quando saíram da universidade, porque o sistema, primeiro, alguns ainda foram um bocadinho contra o sistema, mas depois acabaram por se acomodar, o que é muito difícil não fazer, diga-se de passagem. E, ou seja, essas pessoas, eu acredito que elas seriam as primeiras a dizer, não estariam tão confortáveis com este acesso direto. Portanto, são as implicações para que em Portugal fosse assim, são várias. Tu há pouco tocaste num ponto muito interessante que foi no facto da prática privada, que foi, por exemplo, um fisioterapeuta que trabalha na prática privada, que é realmente muito bom, e que, mas lá está, isso não é suficiente para mudar a imagem da profissão na população, porque depois, ok, temos um fisioterapeuta privado que realmente trabalha muito bem, mas tu vais a um serviço público e tu vês o que aquilo é, não é? Sim, isso tem um bocado a ver também, e isso ouvi a atual presidente da APF, Isabel Sousa Guerra, a falar sobre isso, e que foi um ponto de vista muito interessante que eu nunca tinha pensado nisso, e pronto, é para isso. Exatamente, esse é um dos motivos pelo qual foi no fórum, estávamos a falar no fórum do Jovem na Fisioterapia em Coimbra, e ainda bem que a presidente esteve presente, e agradeço agora publicamente, já tinha agradecido a ela diretamente. Porque foi um dos momentos que mesmo nós que estamos envolvidos nisto não tínhamos, eu pelo menos nunca tinha pensado nisso, e é perfeitamente lógico, é a organização da prestação pública de fisioterapia. Se nós temos hospitais que são, neste momento, as médias de internamento estão cada vez a diminuir, a fisioterapia não tem lugar nesse agudo, mas tem muito mais lugar no pós-alta, ou seja, a prestação que está a ser feita, o serviço que está montado no sistema público, também não é o mais indicado para a boa prática da fisioterapia. Claro, claro. Agora, pegando na parte da European Confederation for Physical Therapy Students, és o representante português, como bem disseste, até daqui a Sim. alguns dias, não é? Sim. Por isso, este podcast foi feito na altura certa. Exatamente. Quer dizer, eu se fosse uns dias depois, eu podia já mandar vir com o novo representante, assim. Então foi mal pensado. Tínhamos mais assim de conversa. Pronto, em relação a isso, partindo das ideias e conversas que partilhaste com outros estudantes e com fisioterapeutas de outros países, que provavelmente encontraste estudantes de outros países que não Inglaterra, Holanda, Bélgica, provável, e tentando não te levar à repetição de algumas ideias, se existem algumas situações que nesses países que esses estudantes têm falado contigo que possam ser extrapoladas para o nosso país. Tanto na qualidade do ensino, como também no envolvimento dos alunos, dos estudantes na nossa profissão. Sim, sem dúvida. Assim, o meu contacto com eu tenho uma grande rede de amigos, agora já são amigos de fisioterapeutas, estudantes de fisioterapia pela Europa. Começou quando fui à Inglaterra ao Congresso, quando fui com o Renato Andrade, conhecemos alguns dos membros fundadores da SPTS. Depois, quando fui ao Physiocouch na Holanda, estive presente com uns outros. Depois fui convidado a ir à França a um evento do género do Fórum do Jovem na Fisioterapia em França. Fui lá falar um bocadinho sobre a nossa realidade em Portugal, e foi isso que me deu a ideia de cá em Portugal fazermos o Fórum. Fora isso, para além disso, estive sempre, obviamente, em contacto com várias pessoas da República Checa, da Bélgica, da França, pelo contacto online, para outros projetos, e sempre a falar sobre a realidade deles, e seja da parte do ensino, da parte do ensino, não especificamente do conteúdo, mas mais do modelo. Sim. Sou sempre muito atraído pelo modelo que conheci na Holanda. Em Inglaterra também, mas em Inglaterra tinha mais a ver com a classe profissional e com a organização da classe profissional, que depois refletia até às universidades, e como a presença que tinha na universidade, o facto de ser um estudante de fisioterapia. Por exemplo, as minhas aulas de anatomia prática eram no hospital com cadáveres, e foi assim durante um semestre inteiro, não foi uma vez, não foram duas vezes. E isso era garantido muito pelo estatuto que a fisioterapia já adquiriu enquanto profissão. Na Holanda, Acho que era mais no sentido contrário. A profissão tem evoluções. Não conheço muito bem o percurso da parte profissional, mas da parte do ensino tem muita coisa interessante. Por outro lado, por exemplo, a França dá-nos a conhecer uma parte muito interessante que é o associativismo jovem. A França, por todas as. Por todo o seu historial, vemos nos estudantes franceses uma grande vontade, às vezes até demais, de estar associado e de trabalho associativo. E tem uma federação de estudantes de fisioterapia de uma dimensão incrível, que tem 42 escolas, as assembleias gerais de. Não sei quanto em quanto tempo, acho que 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses, reúnem cerca de 20 escolas. Tem pessoas muito motivadas a trabalhar. Há gente que deixa de estudar um ano, como nós temos cá a realidade em Portugal, não no curso de fisioterapia, mas temos a realidade, por exemplo, no curso de medicina. Gente que, para se dedicar ao trabalho associativo durante um ano, param os estudos, que não acho grave. Mas ensinou-me muito, e é com quem converso muito sobre como é que nos organizamos em termos de estudantes, como é que nos associamos. E é na parte, por exemplo, aí comparo a parte inglesa com a parte francesa. A inglesa são dentro da classe profissional, na parte francesa são completamente independentes e falam e cooperam com a classe profissional como colegas. Certo. E obviamente há essa transição. Aí, assim que deixam de ser estudantes, fazem a transição para a classe profissional, continuam o seu trabalho, os que estiveram envolvidos, já estão habituados a trabalhar em associativismo, que em Portugal nós não temos estudantes de fisioterapia que estejam habituados a trabalhar em associativismo. Não, não Portanto, tem. quando passam a ser fisioterapeutas, não estão habituados a trabalhar no associativismo enquanto fisioterapeutas, e isso reflete-se com que aquela falta de recursos humanos que eu tinha falado lá atrás, que a APF tem, acho que um bom responsável é esse mesmo, é a ausência do hábito. Pronto, mas respondendo à tua pergunta, sim, o contacto com as várias, com o maior número de realidades possível, dá sempre para transpormos o melhor de cada um desses para o que se adequa ao nosso país. E por isso, é uma das coisas que eu gosto mais de conhecer a realidade de vários países. É mesmo, ok, deixa-me ver como é que eles funcionam. Ok, isto é muito interessante. Eu quero isto em Portugal. Ou seja, Sensacional. se toda a gente fizesse isto e se continuássemos assim, pá, Portugal ia só copiar as melhores partes de todos os países da Europa e ficava muito bom. Nem precisamos ser nada Pá, originais. não me importo, não me importo. pronto, é assim, Lucas, é a partir daqui que as pessoas começam a desligar e a mandar-nos embora Sim. e a chamar-nos nomes. Ou seja, vamos começar já a finalizar o podcast. O que eu te quero perguntar agora é o que é que podemos esperar do MJF no futuro e de ti, principalmente. Bom, assim, do MJF o que se pode esperar é um bocadinho o mesmo que tem sido até agora, sempre dentro da mesma ideologia, com novos projetos. Fisiocafés, Muito podemos esperar mais fisiocafés? mais fisiocafés, sem dúvida. Espetáculo. Esse foi um dos momentos em que mais gostei, em estar informal com um grupo de jovens fisioterapeutas Sem num dúvida. ambiente informal com um clínico de referência. É muito difícil de arranjar um momento assim, e acho muito relevante. Sem dúvida, e queremos que o máximo de pessoas se envolvam em organizar esses momentos. Pá, queremos que a rede entre estudantes, entre escolas, entre profissionais, mesmo entre jovens profissionais da mesma região. Eu não sei se, por exemplo, tu aí em Penafiel conheces a quantidade de jovens fisioterapeutas que vivem aí nessa zona, mas que são muitos são, e é Exato, interessante, já seria conheço alguns. interessante arranjar um modelo que facilitasse a que esses jovens fisioterapeutas dessa zona toda se conhecessem e tivessem acesso uns aos outros, uma forma fácil. Isso é um dos projetos, e é neste sentido, sempre ligar, passar conhecimento. Acho que isso é uma das coisas muito importantes. Isto só é possível com uma estrutura, e essa parte que é um bocadinho mais invisível está a ser trabalhada, e assim será. Pronto, em relação a mim, no futuro, eu para já estou em Lisboa durante mais uns meses, a trabalhar no Clube Recreativo de Leões Porto Salvo, um grande clube, e tenho uns projetos profissionais. Fui convidado por um colega, um daqueles clínicos de referência que eu tinha falado, Pedro Malta, em colaborar com ele. Por isso, passada a minha estadia pela capital, volto para o centro do mundo, e vou para a Lausanne. Ah, pensei que vinhas para Penafiel. Pensei que vinhas para Penafiel agora. Não, percebeste mal o Não, centro do não. mundo. Isto às vezes falha um bocado. Ah, foda-se, foda-se. E pronto, e quero continuar envolvido, principalmente lá nós temos neto, por isso vou continuar a estar envolvido em toda esta, a acompanhar não só o teu podcast, que espero muito disto, mas Muita pressão. todo este associativismo europeu de estudantes, de jovens, que agora é onde me encaixo, não tanto como estudante, formalmente como estudante, mas como jovem fisioterapeuta e no Early Career Professionals. E tentar trazer um bocadinho das experiências que vou tendo para Portugal. O melhor que eu encontrar, espero sempre trazer para os meus colegas portugueses. Fantástico. Olha, Lucas, quero-te agradecer pela tua presença aqui no, na Hora do Físio. Gostei bastante da nossa Obrigado. conversa. E pronto, espero que todos os ouvintes tenham tido uma experiência acerca de, principalmente da realidade da fisioterapia noutros países. Pronto, olha, espero que também tenhas gostado de Sim, conversar sim. aqui. Se alguma das pessoas que. Tu não tens pessoas a ouvir-te. Acho que não. Não há ninguém a ouvir Não, isto. Aliás, eu vou passar isto à minha mãe, à minha irmã e ao meu pai. E Ok, três views. acho que não vai passar E isso. eu. Pronto, então se a tua mãe, o teu pai ou a tua irmã tiverem alguma dúvida ou não concordarem com alguma coisa que eu disse, porque a verdade é que a maior parte das coisas que eu disse são a minha opinião. Algumas são baseadas em experiência e em documentação e assim. Também há outras coisas que eu posso perfeitamente estar a dizer alguma bacurada imensa e que não Eu li o edito, Lucas, eu suficiente ou que edito, não eu estou a edito. par suficiente. E nesses casos, por favor, digam-me para que, o Carlos tire logo isto de online e que é para não haver mais pessoas a ouvirem a minha bacurada e depois para eu aprender, Exato, porque. exato. Pronto, aprender é o que eu mais preciso. Pronto, e deixa-me só dizer que a minha irmã tem opiniões muito fortes sobre a fisioterapia. Muito fortes. Ok, Lucas, olha, quero te agradecer mais uma vez, está bem? Um abraço, Tá fica bem. bem e boa Um grande viagem para abraço. Manchester, está bom? Tchau. Um abraço, tchau. E aí tem. Assim foi o segundo episódio da Hora do Físio. Deixo aqui um forte agradecimento ao Lucas pelo tempo concedido e por ter-se enfiado no Skype num dia de sol resplandecente em Lisboa para termos esta pequena conversa e, numa nota mais pessoal, pela motivação e pelos valiosos conselhos que me têm oferecido para que este seja o podcast que a fisioterapia em Portugal merece. Como já esperava, houve algumas ideias levantadas pelo Lucas que valem a pena mencionar. A necessidade de fazer por mudar a imagem da fisioterapia, em vez de nos queixarmos da mentalidade da população ou do nosso país em relação à profissão, foi uma delas. É verdade que temos um longo caminho pela frente, especialmente em termos de organização, mas o momento está a chegar em que temos de nos unir para colocar a fisioterapia num patamar mais elevado. A existência da relação colega-futuro colega em países como a Holanda e a Inglaterra foi também uma agradável surpresa e é algo que realmente deve ser ponderado nas nossas escolas ou, pelo menos, existir com mais frequência. Para além da maior aproximação entre professor e aluno, ambos sairiam a ganhar devido à maior e melhor partilha de conhecimento que certamente aconteceria. Para aqueles que ainda me ouvem, já sabem que podem seguir a Hora do Físio na sua página de Facebook e ouvir todos os episódios do Mixcloud e iTunes. Avaliem e deixem as vossas mais sinceras opiniões nestes espaços. Bem, está na altura de me ir embora. Obrigado por ouvirem mais uma vez, um bom trabalho e até daqui a um mês.